Bom dia, aqui é a Bárbara do Filhos, Desafios e Ministérios. A gente vai dar sequência à leitura do livro Mães em Oração, da editora Thomas Nelson, autora Isis Regina. E o título de hoje, Deus, dai-me paciência. Buscar é preciso. Muitas vezes pensamos que falar o tempo todo o que queremos que nossos filhos façam será a solução para tudo o que desejamos. Mas não é bem o que acontece. Às vezes, o filho diz, eu sei, mãe. Ou, você já me falou isso. Então nos perguntamos a razão pela qual não fizeram o que falamos. O motivo de ainda não terem mudado, mesmo diante de tantas orientações. Imagine se Deus fosse assim conosco, sem nenhuma paciência com nossos erros e imaturidades. Em seu infinito amor e misericórdia, Deus tem tido toda a paciência com você e comigo. Mas será que também temos essa mesma paciência com os nossos filhos? Devemos falar com eles, ensiná-los, mas sem exageros, pois muitas vezes o testemunho ou uma atitude diferente vale bem mais que muitas palavras. Convido você a orar e verá que falando com a pessoa certa, que é Deus, nossos filhos serão muito melhores do que pensamos e desejamos. Vamos buscar a paciência que muitas vezes nos tem faltado e a confiança por meio do agir da fé. Confie, mãe. Deus vai mudar essa situação. Serenidade, mansidão, paciência são palavras extintas de seu dicionário? Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Salmos 40, versículo 1. Saiba que paciência também é uma ferramenta muito importante para estabelecer uma relação amigável com o seu filho e com todos ao seu redor. Amém? Bom dia e até amanhã.